pai dela diz que eu sou ruim. Não presto e não tenho din. Sou vagabundo até o fim. Enfim, elas gostam assim. Toda Maria Joaquina só quer um Cirilo. É verdade, ela quis me escalar. Mostrei habilidade, virei titular. Sem ter sobrenome, sem dote, agrego muito mais valor pra ti do que seu rei do camarote. Eu vim criado na rua, fico na minha, cê fica na sua. Os moleque é zica, a vida é linda. Os mano me conhece, as mina mais ainda. O pai dela diz que eu sou ruim. Não presto e não tenho din. Sou vagabundo até o fim. Enfim, elas gostam assim. Entendeu? Aham.